Just wanna say goodbye to you. Didn't have a chance to. You was gone too soon. You was gone so soon. So I'ma write it bad. The feeling is still bitter. But you will always matter to me. Yeah, you will always matter. You will always matter to me. Fica à espera de ti, baby. Talvez eu vá ligar, yeah. Sei que estás chateada. Fica difícil se não falares. Menos clima, mais distância. Mas vou tentar segurar. Já são 4 da manhã e eu tô olhar para o teu contacto. A cabeça tá a pensar, mas o meu corpo tá parado. Deixa a caneta contar as coisas que eu já não te falo. Do silêncio à melodia, vou deixar passar uns dias. Porque o tempo cura tudo, até mesmo as nossas feridas. Acredito, sei dos riscos, fiz um plano, vou segui-lo. Passem vidas, passem anos, não morremos, deixa escrito. I just wanna say goodbye to you. Didn't have a chance to. You was gone too soon. You was gone so soon. So I'ma write it sad. The feeling is still bitter. But you will always matter to me. Yeah, you will always matter. You will always matter to me. I didn't have a chance to.